Voo no 643, essa é a identificação, autoridade de área Bonf, disponível de voo 050. É o 3152 aos 21 no direito. 121 desse ponto. Localizador 5809. Web 5809, chame torre 11895. 295, boa 5809. Torre Salvador, boa noite, web 5809, final ILS, baixado travado. 5809, continua a aproximação, reporta baixado travado. Já baixado travado, 5809. 080 graus, 109, pista livre, pouso autorizado. Pouso autorizado, 5809. Voo no 714, essa é a destinação, autorizada Sierra Mar, disponível de voo 060. Azul 4071, chame Centro Recife, na frequência 1251, alterna 13325. 251, 13325. Azul 4071. Gol 1643, reautorizado, desce para 4.000 pés, ajuste no 093. 3, 10, desce para 4.000. É Europa 083, qualquer gente, tem 0050, cria bom salário. F5809, aos 26, direito 21, desconado. 21, valeu, né? 5809. Alfa Kilo Pátio 3, posição 05. Alfa Kilo Pátio 3, posição 05, 50. Gol no 805, acima da identificação, autorização da Sierra Mar e disponível de voo 070. Canal 6258, sua identificação, autorização Sierra Mar e disponível de voo 080. Europa 083, use your speed 2209. Reason 2209, Europa 083. Gol 1643, desça para 2000 pés, ajuste 9013, autorizada final ILS, XUE, reposta estabilizada. 2000, informará estabilizada, gol 1643. Gol 1714, desça para 3000 pés, ajuste 9013. 1013, desce 3000, 1714. Gol 1805, desça para 4000 pés, ajuste 9013. 4013, zero restrições da casa? Livre, gol no 805. 805. Oceana 6258 para o sequenciamento, reduz a velocidade para 2209. Reduzindo. Oceana 6258, reautorizada, disponível de voo 060. 060. Gol 1714, reduz a velocidade para 1909. 1909, gol 1714. Gol 1714, para o sequenciamento, mantenha presente proa. Confirmando, está curvando a proa de duna, senhor Ribeiro. Confirme a proa, Bramanta. Gol 1714, vetoração para o sequenciamento, curva esquerda, proa 040, limite ao localizador. Esquerda 040, limitado ao localizador, reduzido. Gol 1606, Scott Aiden, Centro Factivo 070, clear Mario Arrival. Gol 1714, nesta proa está autorizada a interceptar o curso localizador, reporte estabilizado. Gente, localizador, dentro do X-Ray, reporte estabilizado. Gol estabilizada com capa vista 643. Gol no 643, chame torre, ponto 1895. 2,95, tá daqui a pouco. Gol no 714, desce para 2000 pés, ajuste no 093, reporte estabilizado. Descendo para 2000, reportará estabilizado, 794. Oi, Salvador, uma boa noite. Gol no 643, estabilizado em NS, 1.7, 1.6, certo. 643 baixar travado? Afirmativo. 060 graus, 109, pouso autorizado, pistão 0. Ele pousou no 0, agora no 643. Estabilizou o voo no 714? Voo no 714, ciente, aguarde para transferência. Bora. Delta 082, use your speed 190 knots. Speed is in 190, Europa 083. Gol 1606, reduz a velocidade para 2209. Gol 1714, chame torre 1895. 1895, 1714. Oceano é 6258, desça para 4000 pés, ajusta no 093. 4000, Gol 1606, descendo, satisfeita 050. Gol 1805, autorizado ao final ILS, X-ray, reporte estabilizado. X-ray, reporte estabilizado, 1805. Europa 0832, your speed to 170 knots. Racing 170 knots, Europa 083. Torre Salvador, bom 9794, passou o externo que tem embaixado checado, boa noite. Golo 714, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando, 714. Golo 643, o solo 39, direito 21, décimo 9. Solo 643, não. Volo 643, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, você. 805, chame torre 1895. 1895, grata, né? Europa 083, descendo 2000 feet, Clenate 1013. Reduce your speed 170 knots. Clear ILS final approach bus service. Clear for ILS approach runway 10. Descend 2000 feet. Gate 1013. And speed 170 knots. Europa 083. Keep on going on section of 5 feet over there. Oceano é 6258, reduz a velocidade para 1909, desça para 3000 pés, ajuste no 0013. 3013, reduzindo. Gol 1606, descend 4000 feet, Clenate 1013, reduce your speed to 1909. Oceano é 6258, reduz a velocidade para 1970 nós. Irá seguir o Airbus 332, próximo à duna, com 1.60 graus speed. Gente, reduzindo para 1.60 de casa, então, 6258. 1.714, reporte, está livre. Boa noite, pouso autorizado, 090 graus, 1.09. Repouso na pista 0, gol 1.805. 1.714, 1.21 nesse momento. 1.09, Torno 714, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 714. Europa 083, contact tower 118.95. 118.95, Europa 083. Tower, buenas noches, Europa 083, 10 miles, corrección, 7 miles from final, runway 10. Roger, Europa 083, continue approach, stand by, we're ready to kick you. Continue approach, Europa 083. Aos 44, repórter livre. Guardará. Livrou, não é? Ciente, Europa 03, clear to land, runway 10, 09 degrees, 10 clear to land, runway 10, Europa 083. 1.04, prossegue 1.21 nesse momento. 1.05. Juliette, portão 01. Alfa Juliette para 01, ou 1.05. Salvador, o sinal é 6258, 1.5, etc. 6258, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguarda. Alpha Juliet 3, on ground at 46, right Alpha 121, decimal 9. Right on Alpha 121, decimal 9, Alpha Juliet 3. Ground, boa noite, Europa 083. Runway is vacated. Boa noite, Europa 083. Taxi via Alpha, Juliet to stand 10. Taxi via Alpha, Juliet, stand 10, Europa 083. Salvador Townland, go 1206, Epson, a mile to Aramac, landing at Aramac. Go 1206, continue approach, stand by, runway vacated. Okay, standing by. Meia 258 aos 48, direito, 219. 219.